com esta combinação de testes, nós podemos, de facto, evitar que todos os trabalhadores vão para a quarentena. Conseguimos saber os que estão doentes, os que já têm imunidade, aqueles que têm que continuar a repetir testes. E, portanto, consideramos que é uma experiência muito interessante num território muito importante. Sabem que a região centro concentra, em termos de instituições sociais, uma percentagem muito, muito grande, e daí esta ação preventiva tem a particularidade de que os profissionais estão em casulo, ou seja, estão durante 14 dias a viver nas instituições, o que diminui o contágio. A prioridade é para os profissionais e é, de facto, depois para os utentes que revelem que têm sintomas. E, portanto, saímos daqui muito satisfeitos e que isto seja, de facto, um exemplo que temos que consolidar. É uma metodologia que tem que estar sempre a ser testada, avaliada, para termos cada vez mais confiança nela, porque também não há retoma sem confiança. Nós temos o Politécnico envolvido, temos a Universidade envolvida, temos esta metodologia, foi desenvolvida pela ARS, validada pelo Infarmed e será sempre feita em laboratório. Não é algo que possa ser feito em casa, por ninguém, e portanto a questão científica está aqui assegurada para trazer precisamente isso, a confiança. O valor por teste ronda os 20 euros, portanto nós estamos a falar de testes combinados. Dois testes que envolvem o equipamento e depois poderão também envolver fazer o teste viral nos casos duvidosos. E, portanto, estamos a falar de um quinto do valor, neste caso, do valor tradicional. Eu penso que neste momento, mais importante, tão importante como o valor, que é de facto importante, é fazermos isto de forma célere. E a forma célula é garantir que temos os testes, é garantir que quem faz a colheita são profissionais, isto está garantido, e é garantir que os laboratórios que depois fazem as análises estão credenciados, e tudo isso está garantido pela ARS do centro. E que façamos o maior número de testes possível, sobretudo naqueles que estão em risco. E é esta a metodologia do governo. Em todas as regiões, aqui na região de Coimbra. Porquê é que estamos aqui? Porque a metodologia é diferente e estamos a falar de 19 municípios onde todos os autarcas estão muito empenhados, onde temos a Proteção Civil, a GNR, a PSP, o CODIS, os bombeiros. E, portanto, é um excelente exemplo de coesão territorial, em que todos os atores no território se articularam com o objetivo de proteger uma população mais frágil, garantir que quem está doente é rapidamente encaminhado para ter um tratamento e testar, testar, testar, porque isto obriga a isso, os profissionais que têm neste momento, convivem e têm uma grande probabilidade de ficar doentes, e evitar que eles, quando vão trabalhar, transmitam aos utentes que estão nos lares e que são uma população especialmente frágil.